técnico. Arcanjo e Ângelo, sabes? Jimmy Love! Ha! Mais uma homenagem às mulheres. Punani Style! Bum Bum Club! Ei, vem você, linda Punani, se esquentar. Patrícia vem, Juliana vem, Mariana vem, Mayra vem, Priscila vem, Michele vem, Andresa vem, Fernanda vem, Amanda vem, Alessandra vem, Diana vem, e a Thaís vem, Solange vem, Nicole vem, Daiane vem. Na manhã eu prefiro a Estela, à tarde o Chaca Daniela, pra esquentar mais um pouco a Gabriela, mas à noite eu prefiro a Marcela. A uma da manhã eu tô deitado, com a Veri e a Vivi do lado. Vem cá me dar um beijo e um abraço, todas elas sete velas em passado. Ei, vem você, linda Punani, se esquentar. Só falta você pra acender a fogueira. Andréia vem, Flavinha vem, Sheila vem, Janaína vem, Beth vem, Camila vem, Maria vem, Vanessa vem, Kátia vem, Cássia vem, Luísa vem, Karina vem, Ana vem, Bruna vem, Letícia vem, Júlia vem. No parque eu degusto Manuela, sorveteria sabor Isabela, o de boy observando a bela. Vem, você precisa fazer parte desta. A Tati me espera na banheira, ainda temos a noite inteira. Vem com a Gisele ser minha companheira, me traz champanhe que tá lá na geladeira. Ei, vem você, linda Punani, se esquentar. Falta você pra acender a fogueira. Ai, caramba, se ela desse mole pra mim. É, meu. Tá embaçada. É uma princesa, velho. Mas fazer o que, né? Tem que fazer aquilo lá. Big up!